Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, vocês acham que boa vontade é suficiente para conseguir colocar em prática aquilo a que nós nos determinamos? Bom, obviamente que não é, né? Qualquer pessoa sabe que aquilo a que nos determinamos, geralmente, nós não conseguimos cumprir. É muito mais comum ter dificuldades de colocar em prática as determinações da vontade do que cumpri-las efetivamente. Ainda assim, há pessoas que confiam na força de vontade. Há quem acredite que o simples fato de você decidir fazer algo vai ser suficiente para fazê-lo. O problema é que, invariavelmente, aquela determinação inicial, que no momento da sua decisão parecia ser tão forte, com o tempo, ela perde o poder. O que vai acabar sobrando é um querer opaco e sem disposição. Aquilo que você determinou que você iria fazer, aquele conteúdo da sua vontade, com o tempo, começa a ser algo mais pálido, mais sem força. O fato, gente, é o seguinte: a vontade, ela não possui força interna, força intrínseca. Inclusive, eu até considero que falar em força de vontade é quase uma contradição em termos. Vontade não tem força. A vontade pode ser convincente, a vontade pode ser lógica, a vontade pode ter os melhores motivos. Mas tem uma coisa que ela não tem, é a força própria. A vontade, na verdade, ela sempre precisa de auxílio, tá? Porque se ela não tiver um auxílio, ela sucumbe. Se a vontade for deixada à própria sorte, a pessoa que espera dela a disposição para cumpri-la vai se decepcionar. Então entenda, a vontade, ela precisa ser cultivada. Se a vontade não for cultivada, ela morre. Se ela não for alimentada, se ela não for regada diariamente, ela acaba desfalecendo. Então a vontade precisa de algo que a sustente no tempo. Algo que não deixe com que ela se perca, com que ela seja esquecida. Então, no fundo, o que nós estamos falando aqui é que a educação da vontade é um exercício de rememoração. É um exercício de trazer à mente constantemente as determinações que nós nos propusermos. É um trabalho de memória, é um trabalho de lembrança constante daquilo que nós queremos, daquilo que é o conteúdo da nossa vontade. Então eu posso dizer que educar a vontade é ter a capacidade de manter a chama daquilo que se dispôs a fazer sempre acesa. Essa é a ideia. Por isso, é essencial que nós consigamos desenvolver meios que possam sustentar essa vontade no tempo, de fazer com que essa vontade permaneça em pé, de permitir com que aquilo que nós determinamos a nós mesmos que faremos continue sendo algo vivo em nossa mente, algo ardendo em nosso coração. Vocês estão entendendo isso aí? Então, para isso, nós vamos precisar, obviamente, de auxílio. E esse auxílio vai vir de onde? Vai vir de, por exemplo, de hábitos que nós vamos desenvolver para tornar os atos que vão cumprir a vontade algo do nosso cotidiano. Ou seja, incorporar esses atos na nossa rotina. Atos que vão ajudar com que a vontade seja cumprida. Então a primeira coisa é isso: criação de hábitos. Outra coisa é a gente sempre conseguir manter na mente a lembrança dos ganhos que o cumprimento da vontade oferece e oferecerá. O que eu ganho fazendo isso, né? E os ganhos aqui, nós podemos falar de diversos tipos, desde ganhos materiais até ganhos espirituais, ganhos na personalidade, sei lá, todo tipo de ganho. Vai ser muito importante ter sempre esses ganhos na lembrança. A lembrança constante dos motivos que fazem valer a pena o cumprimento da vontade precisam estar sempre na nossa consciência, porque eles são como um motor que faz nós agirmos de acordo com essa vontade. Então, quem deseja sustentar a vontade precisa fazer duas coisas constantemente. Exercitar os atos executórios, né? Exercitar sempre essas ações que vão fazer a coisa acontecer e também refletir constantemente. Então, o tempo todo é exercício e reflexão. Nós vamos precisar fazer isso o tempo todo se nós quisermos sustentar a vontade. Só isso vai permitir que a vontade permaneça, que é exatamente o que nós estamos buscando aqui. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.